enigma. A vida só sorri de volta quando cê não liga mais de rocha. Pedi no bar um drink de Campari só porque eu queria vermelho e bora. Neve, meu sangue ferve, mente climatizada, 40 graus lá fora, o mundo se derrete. Afastei a calcinha dela, banheiro 5 estrelas, sentou na pia, passou o espelho. O vapor fechou o tempo, eram meus demônios fervendo. Louco de MD pra mim, com os ponteiros em um copo de gelo. Prometido pra amanhã, hoje eu vou viver a minha melhor vida. Nota back desse funk, aquela sensação, desarme do teu sutiã. Se tu colar na base do bom, chama minha atenção. Meio sem pretensão, querendo muito, misto de tesão e não faço questão não. Mas se for vai fundo, na íris do olho eu vejo uma tristeza e um furacão, adicta do desejo ou a depressão. E não, não é que a doença me interessa, sim que no mundo desse não se liberta quem se adapte totalmente. Tequila quente, se pá hoje preenche o vazio que sente. Brota na minha base, acho que a gente se entende. Tu nunca sabe, malandramente a francesa. Quem diz que viu mente, menos eu. A meia luz, porém acesa. E transcende, dançando, sob efeito, brisando, intenso, fritando. Até que o dia amanheça. E sem nada prometido pra amanhã, hoje eu vou viver a minha melhor vida. Nota back desse funk, aquela sensação, desarme do teu sutiã. Se tu colar na base do banco.